ZYI 801, 1520 kHz. Rádio Surubim AM, uma realização do Monsenhor Luiz Ferreira Lima. Surubim, Pernambuco, Brasil. www.radiosurubim.com.br. A pioneira, falando para a região Agreste e para o mundo. Região está ligada. Está ligada. Rádio Surubim, a pioneira. Acompanhe as transmissões das celebrações eucarísticas da Matriz de São José e da Igreja de São Sebastião aqui pela Rádio Surubim AM. Oferecimento Odonto Center. Quando você pensar em saúde bucal, você pensa Odonto Center, porque somos tradição. Rua Estácio Coimbra, 76, primeiro andar, Surubim. Fone 997-48-4684. Débora Mota. Roupas e acessórios, sempre com valores diferenciados. Venha conferir toda a coleção que está sempre imperdível. Em Surubim, na rua Estácio Coimbra. Fone 998-77-8381. Aceitamos todos os cartões de crédito. Bateu a vontade de saborear. Pega o testemunho da igreja, pega os documentos, a vida dos santos, para você ver como é difícil chegar no céu. Não é assim do jeito que estou falando aí, não. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E Deus é amor e pecando todo dia. A pregação agora é essa. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E aonde fica a justiça dele? Deus é amor, mas é justiça. Eu não posso dizer que Deus é amor e pode ficar do mesmo jeito, não. Andando no pecado, na miséria, não. Dentro da própria igreja. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele quer ver as pessoas sendo justificadas pela palavra. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já. Respeito quem não crê como a...